muito prazer. Prazer em conhecer. Muito prazer. Negociei minha alma com o diabo, a troco de quê? De algum lugar pra viver e algo bom pra comer. Mesmo sabendo que eu nunca seria respeitado, meti a cara e nem olhei pro lado. Fiquei sabendo de tudo o que eu queria saber, inclusive meus defeitos pude perceber. Vou seguindo meu caminho que minha consciência diz, com o objetivo de ser feliz. Pra ser feliz eu preciso sentar com os meus irmãos, me juntar com a F-Gama e fazer meu som. Sempre honestamente, sempre com o coração, mandando um trampo decente pra ter meu ganha-pão. E na batida hip hop minha filha sorri, ela é o motivo de eu ter chegado inteiro até aqui. Pra ser feliz eu preciso fazer o que eu sei fazer de melhor, tô pronto pro que vier de pior. Muito prazer. J3 tá em casa no groove do som. Aumenta o grave, ouve a pancada pra ver o que é bom. Roda o b-boy, a atitude é importante sim. Não vem querer me parar, que eu vou até o fim. Pra sanguessuga do meu lado aqui não tem caô. Tenta me dar pernada, mas eu não sou doutor. E tô ligado, sou o que sou, amém. Se tá na luta, rapaz, escolha o lado e vem. E seja você mesmo, tente compreender que a hora é agora pra quem tá de fora se fortalecer. Mais uma vez, rimei e você tremeu de longe. Meu nome é J3, irmão, não se amedronte. Muito prazer, se você quer ser meu aliado, sinto grave do som e nem olhe pro lado. Prazer em conhecer, muita paz e sossego. Aumenta o som, DJ, pra eu não perder o emprego. Muito prazer.